da vida que parece não ter fim. Mas eu sei que Deus tem o melhor pra mim. Muitos me deixaram, mas Deus nunca me largou. Na alegria ou na tristeza, Ele me acompanhou. Sei que fui fraco e até me afastei, mas pela paixão de Deus eu me encontrei. Derramando lágrimas, sou fraco e pecador. Ajoelhado, entendi, percebi qual o valor da minha fé. A minha adoração a Jesus Cristo liberta e purifica. O preço foi pago na cruz. Me mostra tua luz, Senhor, que me conduz. Me mostra tua luz, me mostra tua luz. Meus passos vão de encontro à salvação. Morri, sim, pro pecado e pro mundão. Te peço perdão, Senhor, é de coração. Tu conhece a minha alma, fortifica a minha fé. Confiar em ti é o que me mantém de pé. Não ligo pras palavras que o inimigo quer. Sei que errei, Senhor, sei que errei. Purifica meu viver, em teu amor confiarei. Me construa novamente, me faça nova criatura. Me humilho aos teus pés, é minha nova postura. De hoje em diante, servirei eternamente o Deus vivo, poderoso, que mudou a minha mente. Me fez enxergar coisas que eu não via. A minha solidão se transformou em alegria. E o que eu vivi me ensinou a ter coragem, forças para lutar, guerrear com humildade. E em teus braços eu descansarei. Crente, eu vou que vou, não foi à toa que eu lutei. Em busca da vitória encontrei a solução. A luz que ilumina e purifica o coração. Canto com emoção pela transformação. Vou pela razão e não por emoção. Me limpou, purificou, me abençoou. O velho homem já morreu, nova criatura eu sou. Encontrei o que eu buscava, o verdadeiro caminho. Sozinho eram lágrimas, hoje tenho carinho. Mesmo sozinho ou em qualquer momento, a dor que me culpava corroía o sentimento. E por dentro, aquela invasão de uma tristeza. O arrependimento é o caminho e a certeza que a vitória virá em sua vida. Dia após dia, eu vou lendo a Bíblia, meditando nas palavras do grande Senhor que puxou a minha mão. Foi um ato de amor. O meu louvor de paixão eu cantarei. E hoje achei o que eu buscava, encontrei. O meu louvor de paixão eu cantarei. E hoje achei o que eu buscava, encontrei, Senhor. E hoje achei o que eu buscava, encontrei, Senhor.